Houston, we're seeing some ground there. 2093, 300 plus general agent. para 2.000 pés. Informa no sistema do outro Z2, que é o 5906. Chame agora por 1 8 9 5 composto. Você Boa noite, 我都要放下去。Tráfego da companhia que acabou de pousar informou que a pista está um pouco ondulada aí a partir do primeiro texto. Fique atento, o ajuste no 016 e aguarde a autorização de pouso. Vai dar a autorização de pouso, João, 3. Livre da colagem. 2, se colado aos 2 meses, controle 2-0, esse maluco. Controle 2-0, entro, Franco, 4-3-2, cuidado, boa noite. Controle, boa noite, show, Franco, 4-3-2. 50 milhas na Rota de Salvador, sendo agora Aracaju, frequência 120.37, isso não é terminado, boa viagem. a sua notificação autorizada de chegar até a Boné de um desta via para o nível 050. Última chance que nós vamos ver, eu vou direto de escape. 0074, repasse estabilidade. 00, boa noite, obrigado por chegar na Bomba Diana, desça para o nível 050. Boa noite, autorizado por essa zona, deixa para o nível de 2050. Zero, o 0 Alfa do sinal 95. Papa Romeo Alfa de 6 Papa, deixa para 2.6, autorizado sinal e alerta de 6, a possibilidade. Alfa do sinal 062, aguarde autorizado para pouso, ajuste no 06. Para o 06, aguardando a autorização do seu patrão. Boa noite, bom dia. Aguarde pista no zero livre, o vento é 090 graus, 08 mais. Voa no 170, chame 125, frequência no 26, decimal 85, ao término 125, decimal 45. 1016, continue no final da 10. Decolado ao 03, chame o controle, 120, décima 8. 208, boa noite. Boa noite. Toco SE Papá, pouso autorizado, na pista no 0, o vento é 090 graus, 099.